livre próximo à esquerda e chame o Sólio no 21, décima 1. Lá na esquerda, 21, a 1, o Oscar 3305, boa. Boa noite, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 08, tá, 330. Azul 4235, assina a identificação, autorizado via chegar e pitch. Via se mantém a nível de voo 050, altímetro 1014. 1895, chame Centro Recife, 951, alterna 128, decimal 30. 1-2-8-3-0 com a gente. 3-2-1. No curso do localizador, o Rio 5974. Rio 5974, Torre 1, noite, decimal 95. Cliente 1895. Salvador, Rio 5974, na final do ILS, tá 28. Rio 5974, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 14 nós. Ciente, livre pouso na 28, Rio 5974. Pode aprovar em pista. De picha, descida para 4 mil pés, azul 4235. Clear. 5974, no solo 35, livre a próxima esquerda e chama o solo no 21, décima 1. Livre a próxima esquerda, chama o solo 21, Rio 5974. O 4235 da Itabela 2010, autorizado final do procedimento ILS Zulu, pista 28, informa estabilizado. Pátio 1 e ingresso pátio 3, posição 612 Romeu. Pátio 1, pátio 3 para 06 Romeu, 5974. Pátio 1 via Índia. Pátio 1 via Índia. Salvador, boa noite, Rio 5972, Salvador, Rio 5972, acione a identificação autorizada via chegada e PIT, desça e mantenha nível de voo 050, altímetro 0014. Via chegada e PIT, autorizado para 050. Prezados de Rios, Rio 5972, após retorne a proa de PIT. Prezados de Rios, após proa de PIT. How long must wait for flight return? 313, clear to Guarulhos, flight level 360, fly up Azul 10. After takeoff runway 28, left turn, dial departure, Lida, after Lida, Motiva position. Solo control frequency 119.80, scope 5401. Azul 4980 para Recife, pronto cópia. 350 autorizado para Recife, via Pesulo 17, decola da pista 28, curva direita, saída Aron, transição Zipar. Controle 119.85405, corrija a saída, Aron, Caju. Correto, confirmando primeira curva direita, chame pronto, puxa essa nave. Azul 4235, pouso autorizado pista 28, vento 190 graus, nono nós. Sempre pouso na 28, Azul 4235. 6313, we have 125 pulls on board, automating Galeão, 5 hours and 30 minutes. Clear to hold point runway 28, QNH 1014, tower 1 on 8 decimal 95, option 6313. 42235, Los Alas 46, ali para a próxima esquerda e chame o solo 12, 1 décima 1. Para a esquerda, som 2, 1 décima 1. Rio 5972, confirme a próxima, madame. Momento 252. Sim, está acertando de vista? Não, negativo, vou de Usan. Fica à esquerda para o 230. Positivo, está apurando Usan. Autorizado, manter a prova 250, interceptar o localizador nessa. Informe estabilizado. Ok, sente, autorizado, repassarei. Interceptando o localizador, Rio 5972. Rio 5972, torre 198, décima 95. 295, boa noite, obrigado. Sou em Salvador, boa noite, Rio 5972. Fui, aliás, baixado, travado. Boa noite, Rio 5972, pouso autorizado, pista 28, vento no 90 graus, 12 nós. Livre, pouso, pista 28, 5972. Luna 970, oceano identificação, autorizado via chegada CARI, desse mantém a nível de voo 120, altímetro no 0 no 4. 120, 1492, todos os sintomas possíveis, West Parade, Avon Bridge. Prossiga via chegada, guardando a autorização para sinal ILS X-Ray, pista 28, voo 970. Chilena 224, oceano identificação autorizado via chegada CARI. Esse mantém a nível de voo 130, altímetro 1014. Field in Port Ready. 6313, clear to line up, runway 1828. Runway 1782, no solo 52, livre a próxima interseção esquerda e chame o solo Salvador 12, 1, 2, 1, 1. Livre a próxima esquerda, 12, 1, 2, 1, 1, 5, 9, 4, 1. Solo Comandante, boa noite, é o Rio 5972, boa noite, ingresso à Índia, pátio principal, até o pátio 3, posição 07. Índia, pátio principal, pátio 3, posição 07. Oi, 709, 970. Sim, 6224 indicada. 260, GM2, 24. Gente, para manter a separação longitudinal contra a que o precede, redução de velocidade para 250. Redução para 250, GM2, 24. NS 6313 airborne at 55 call now 109 decimal 8, have a nice flight. Thank you, NS 6313, have a nice flight. Departure, good evening, NS 6313, dial departure. 9. NS 6313, dial departure. NS 6313, climb to until level 100 via dial departure, radio contact. Via VL 100-313. 0970, deixa e mantenha nível de voo 050. 050, 970. 6313, fly Lida, position restrict until level 100. Direct Lida until level 100, 6313. 4980, livre, chame taxi. Autorizando 78, acione identificação, autorizado via chegada CARI. E você mantém a nível de voo 120, altímetro 1014. 120, na Chevrolet 6224, mantenha nível de voo 120, aguarde livrar tráfego 10 horas, 19 milhas, rumo sul, com Airbus 320, cruzando nível 050, restrito até o nível 100. Excelente, ótimo, vai manter o 120. Solo 970, tráfego 10 horas, 13 milhas, rumo sul, Airbus 320, cruzando 050 em ascensão. Vendo 970. Solo 970, autorizado a descer até 2500 pés, altímetro 9014 e LS X-ray pista 28 em forma estabilizada. 2500 pés, 614, Porto Alegre estabilizando X-ray pista 28, voo 1970. Solo 4920. Miles eastbound and Airbus 318 passing level 130. Descend to level 120 high street. Copy, traffic looking for drive, descend to 2 Classic 313, additional traffic 10 o'clock. Remaining miles northbound, Boeing 738 passing 080 to 2,000 feet. We have number one, number two, both traffic on pick up 6303. Traffic 313, any chance to fly Mars to avoid rain? Standby, Ocean 6313. Fly direct to Motiva and maintain retreat to level 100. Roger, direct Motiva, level 100 when reaching altitude 6312. Canaria 284, deixe mantenha 4000 pés, altímetro 104. Entra 4000, altitude 4000. Entra 3178, tráfego 10 horas, 16 milhas, rumo sul, um Airbus 330, restrito nível 100. China 6313, traffic number 3, 10, 11 o'clock, 13 miles eastbound and Airbus 321, passing level 140 to level 120. Oh, we have traffic inside, Ocean Air, we're visually traffic 6313. Salvador, boa noite, o TAN 3305, cliente da Charlie, está no 08 para Copia Recife. Qual instante 3305? Vai dando 3305. 490, pro taxi, a alternativa é Maceió, é o B113, eu estou ali a 3 horas e 4. Salve até ponto de espera 28, via, via Juliette. Torre 11895 e o ajuste 1014, azul 4980. 4980, livre de Juliette, alfa, 7.0 da 18. Tá, 28. Quando pronto, 18. Boa noite, pessoal. Vamos lá. 3305, cópia. 3178, desço, mantenha 4000 pés, altímetro 1004 e tráfego esperado. 4 mil, 1 0 no 4, 3 1 0 no 7 Controle 1 no 9, Oeste, autorizado Recife, conforme plano nível 330, Cruza Luna 7, decola das 28, curva direita, Aron, Caju, 119.8, controle 54, na hora transponder, 330. Contingimento correto em prova. Para confins da Guadicópia. 924, redução de velocidade de 1970 nós. Você mantém a 2.000 pés em forma estabilizada e ILS do loop está 2 anos. 2.000 é para trás estabilizado e 2.470 é 2.4. Fala final, 1.970. 1.970, sou em 1.98, do sinal 95. 2.895, boa. Oi, Salvador, boa noite. 1.970, está a 2 milhas do Terra Vitor 364. 1.970, pouso autorizado, pista 28, vento no 90 graus, 08 nós. Sede, pouso autorizado na 28, voo 1.970. S6313, climb to level 360 and call now visit center 1251, enable 1-28-30. Level 360, climbing now 1251-2830 to return 6313. Então, 3178, desse mantenha 3.000 pés de guarda, autorização para final ILS e extra portão, ILS do Lula. Para 3.000, manda final ILS do Lula, 3.175. Salvador Azul 429, ponto espera da 28, pronto, visão, que será Azul 4980, mantenha a ponto de espera Golf. Mantenha a ponto de espera 4907. Saída da El Lida, pois Lida Motiva. Controle 119, decimal 8, 5413. Confins 360, Lapa Zulu 10, aporte com ponto alto do plano. Decolada 28, pula esquerda, perfil da Dael, lei da morte. 19.8, controle de saída, 4.1.3, eu transpondo, esperar o 9973. Contingimento correto, reporte e pronto, puxa o sinal. Para o sinal. Tá, chegou Salvador. Boa noite, Azul 4959, com a sua chave. Boa noite, 4959, confirme o nível para o Ilhéus. 1940, só, por gentileza. 140 autorizado ilhéus, conforme o plano. Decola pista 28, primeira curva esquerda, saída coral. Controle 119 decimal 8, 5417. Autorizado 140 para ilhéus, decolando 28, primeira curva esquerda, cumprindo a pista coral. Controle 1198, décima 5417, do 4959. Correction pronto, 4959. Sou 198, decimal 95. 1895, boa noite. Dirigindo 3000, até 3178, passa a cara. Peço para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 ILS, reporte estabilizado, até 3178. Está livre. O 970, portão 4, autorizado ingresso. Portão 4, autorizado ingresso, 970. Nice. Vive pouso 28, deixa a 62 deixar. Pois o 78 chama a torre 1895. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Até 3178 na final da 28. Para 3178, continue a aproximação número 12 para pouso. É isso, continuando a aproximação. Oceania 6224, um solo 11, livre a próxima interseção à esquerda e chame o solo 121 decimal 1. 21 decimal 1, Oceania 6224. Valeu, boa noite, Oceania 6224. 224, prossegue via Alfa. Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, né? Beleza. 08, TAM 3305. 305, portão 8, livre, chame táxi. Livre, reportará para o táxi, TAM 3305. Azul 4098, autorizado a linha, mandei Azul 4098. Já tá pronto. Altan 3178, bom dia. Liberal. 3178, prossegue via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5. Após um perfil da saída Aron com primeira curva à direita. Deixa eu, após decolagem mantém pro até 2000, 4980. 2500, o azul 4980. 2500, 4980. Paulo Salvador, muito boa noite, ao Rio 5972, cliente da Charlie para o Galeão. Rio 5972 para o Galeão, agora de cota. Guarda, 5972. Salvador, boa noite, passaria do 2324. Azul 4980, contato Roberto, bom dia, 250, Arão. 0. Chama de 980 e mantém pronto até 2500, capitão 80. Controle 4980 da Azul. Para 2003, ajuste no 0 no 4. Controle azul 4980. 4980, contato rebote, subvia 350. Subvia 350, tá presente curvando à direita na proa de Arum. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 28 via Pátio 1 no Juliette Alfa, quando lá torre o 98 decimal 95, quem é no 0 no 4? Bem, livre táxi para a pista 28 via Pátio 1, Juliette Alfa, quando lá 118 95, quem é no 0 no 4, operando 330. Azul 5001 para Guarulhos, prepara Dael Leda Morte, vai aguarde a cópia. Salvador, é o Rio 5972. Autorizado para o Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 340. Saída da El Leda Irume, decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés após curva direita. Aciona 5420, controle 119.8. Autorizado o Galeão, nível 340, saída da El Leda Irume, decolando a pista 28 após 2500 pés, curva à direita 5420198, Rio 5972, confirme curva à direita ou à esquerda, senhorita? Decola da pista 28, mantém a proa até 2500 pés após curva à esquerda. Gente, curva à esquerda 5972. Rio 5972, correto, chama pronto. Gente, chama pronto, 5972. Salvador, Rio 5974, chama pronto. Geral 9973, está autorizado no TAT 3, chama TAT. Salvador, Rio 5974. 5974, prossiga. Gentileza, poderia nos adiantar a subida? Você não é Guarulhos? No 340. Da Ela da Morte, no número 24. Da Ela da Morte, obrigado. O som é o 5972, voltando. Prossiga. Por gentileza, senhorita, eu poderia confirmar a aerovia para o 5972? Da Ela de Rumi, após o Open November 857, Molson. Xanaia 6224, prepara a saída da Conde, número 3, cópia. Gente, Conde, guardado, Xanaia 6224. Azul 5001, no pronto, cópia? Azul 5001, autorizado para Guarulhos, via Peso 10 Tabaté, nível 340. Saída da Euleda Motte, vai decolar da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés, após curviar à esquerda. Aciona 5416, controle 119.8. Azul 5001, correto, chama pronto. No ponto de perda 28. Na escuta da Torre Salvador.